Solicito ao vereador Fabrício para que faça a leitura do texto bíblico. É melhor ser sábio que ser forte, e o conhecimento vale mais que a força. E com estratagemas que se faz a guerra, e a vitória depende do número de conselheiros. Provérbios, capítulo 23, versículo 5. Amém. Neste momento, teremos a execução do hino de Pitanga. Severas, foi regada com sangue inocente. O teu povo escreveu nestas serras a história da tua brava gente. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viril a lutar. O teu solo de altivos piais recompensa quem planta este chão. E o ouro dos teus milharais é um exemplo pra toda a nação. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viril a lutar. Pelos campos teus filhos espalha, vai levando o progresso avante. Deus ajuda quem firme trabalha, o futuro tua fibra garante. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viril a lutar. Solicito à secretária que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 26/10/2010. Ata número 35. Ata da segunda sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012, 35ª sessão. Ao 26º dia do mês de outubro de 2010, às 19h15, sob a direção do vereador, vice-presidente e secretariada pela vereadora Olga, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: Edilson Vaz, vice-presidente, Olga Stoski, primeira secretária, Luísa Cir Matos, Adelir Castilho Maldaner, Ângelo Américo Branco Chemin, Aguinaldo Vujenski de Jesus, Fabrício Duarte Eulouca, Dirceu Agostinho Bassano, e ausente o vereador João Edival Aramone. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitou a leitura do texto bíblico e da ata da sessão anterior, que foi aprovada. O senhor presidente anunciou o expediente da mesa. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 44/2010 autoriza o Poder Executivo a ratificar sua participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro-Oeste do Paraná, bem como adequar sua execução orçamentária ao novo regime jurídico adotado para consórcios públicos, na forma e condições previstas pela Lei Federal e da outras providências. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Número 183, do vereador Fabrício. Requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando a construção de cobertura nos pontos de ônibus dentro da área urbana. Tal pedido visa dar maior confortabilidade aos usuários que esperam no local e muitas vezes sob condições climáticas desfavoráveis. Requerimento número 184, do vereador Luiz Assir Matos, requerendo a realização da audiência pública neste Legislativo Municipal para discutir sobre o convênio do município de Pitanga e o Hospital São Vicente de Paulo. Requerimento número 185, do vereador Fabrício, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento e patrulhamento na rua João Malagnac, no Parque São Basílio. Requerimento número 186, do vereador Fabrício, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a revitalização da Praça do Parque São Basílio com plantio de flores e melhorias na iluminação. Requerimento número 187, do vereador Meco, requerendo o envio de ofício ao Departamento de Estrada de Rodagem, solicitando modificação urgente no trevo de acesso secundário à cidade de Pitanga. Requerimento número 188, do vereador Meco, requerendo o envio de ofício de pesar à família do senhor Hermelino Alves de Oliveira pelo seu falecimento ocorrido recentemente. Requerimento número 189, do vereador Edilson Vaz, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a construção de uma lombada dentro das normas técnicas de segurança na rua Conselheiro Zacarias, em frente à casa do senhor Osir dos Santos. Requerimento número 190, do vereador Edilson, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento na localidade de Arroio Grande Santo Antônio. Requerimento número 191, do vereador Edilson Vaz, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando limpeza na Avenida Universitária, que vai até a UCP. Requerimento número 192, do vereador Carijó, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando reparos no calçamento da rua 1º de Abril. Em seguida, o senhor presidente colocou em votação o requerimento número 184 do vereador Luiz Assir Matos, o qual foi aprovado. Após deferir os requerimentos, encaminhou os projetos para as comissões, seus pareceres, e anunciou-se o expediente do plenário, sendo usado pelo vereador Luiz Assir Matos. Agradeceu a presença dos alunos da UCP, teceu comentários sobre seus requerimentos. Comentou da falta de médico anestesista no município e da falta de atendimento às pessoas que ali chegam. Falou do trágico acidente ocorrido no trevo da cidade, da aprovação de projetos ocorrido na sessão extraordinária e dos seus benefícios, da estadualização da PR-239 do município de Roncador com as sedes dos municípios de Mato Rico, Pitanga, passando por Barra Bonita. Em seguida, o vereador Meco comentou a tragédia ocorrida no trevo do município, que esteve no gabinete. Comentou da tragédia ocorrida no trevo do município e que esteve no gabinete do deputado Kielce, que mencionou da necessidade dos projetos para conseguir verbas para Pitanga, as quais foram solicitadas pelo prefeito e aprovadas na sessão extraordinária. Convidou a população a participar dia 29 da audiência pública. Utilizou da tribuna o vereador Fabrício, comentou dos seus requerimentos, solicitou melhorias para a capela mortuária e para a Praça do Redondo, dando maior segurança às pessoas que por ali transitam. A respeito do Hospital São Vicente de Paulo, comentou o valor repassado pelo Estado e a sua utilização. Cobrou a sede administrativa de Pitanga do Governo do Estado. Usou a palavra o vereador Carijó. Teceu comentário das eleições que ocorreram no dia 31, das vagas para internamento pelo SUS que estão sempre ocupadas. Comentou da estadualização da PR-239, e da má conservação das estradas rurais. Em seguida, o senhor presidente anunciou a ordem do dia. Em segunda discussão e votação ao substitutivo do projeto de lei ordinária número 37/2010, altera dispositivo da lei municipal número 1157, de 28 de setembro de 2003, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 43 define obrigação de pequeno valor atendendo ao disposto nos artigos 100 e artigo 97 do ato das disposições constitucionais e transitórias, ambos da Constituição Federal, com redação inclusão dada pela emenda constitucional número 62 e dá outras providências. Aprovada por unanimidade. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 6/2010, concede título de cidadão honorário. O vereador Luiz Assir Matos pediu vista ao projeto, que foi aprovado. Depois, o senhor presidente anunciou o pequeno expediente de explicações pessoais sendo utilizado pelos vereadores Luiz Assir Matos, Meco, Carijó, Aguinaldo e Edilson. Nada mais havendo para ser tratado nesta sessão, o presidente da Câmara, Edilson Weiss, declarou encerrado seus trabalhos às 20 horas e 45 minutos, determinada a lavratura desta ata, que vai ser assinada por ele e pela primeira secretária. Plenário, vereador Nestor Orodensky, Câmara Municipal de Pitanga, Estado do Paraná, 26 de outubro de 2010, e convocou outra sessão para dia 4 de novembro, em horário regimental. Edilson Weiss, presidente, Olga Stoss, primeira secretária. Em discussão. Em votação. Os vereadores foram favoráveis, permanece sentado. Caso contrário, se manifesta levantando. Aprovado por unanimidade. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Requerimento número 193, do vereador Mé, requerendo o envio de ofício de pesar à família do senhor Tarcílio Fagundes pelo seu falecimento ocorrido recentemente. Requerimento número 194, do vereador Carijó, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a abertura de rua no Jardim Maristela, nas casas pré-moldadas com patrulhamento e cascalhamento. Requerimento número 195, do vereador Carijó, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento das estradas da comunidade da Lagoa Verde. Requerimento número 196, do vereador Carijó, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento das estradas da comunidade de Gamelão. Requerimento número 197, do vereador Carijó, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento das estradas da comunidade do Rio Quê. Requerimento número 198, do vereador Carijó, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento das estradas da comunidade de Rio Saudá. Requerimento número 199, do vereador Carijó, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando reparos no calçamento das ruas do bairro Pitanguinho. Correspondência recebida da Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional Noroeste do Paraná, ofício eletrônico, informando o crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União, através do contrato destinado à pavimentação poliédrica e galerias nas ruas Bandeiras e Assir Nunes, no valor de R$ 2.444,04. Correspondência da Oi, em resposta ao ofício número 67, que encaminhou o requerimento número 159, de autoria do vereador Meco, de autoria do vereador Meco, Do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ofício circular, comunicando a transferência de recursos destinado à manutenção dos serviços de ação continuada no valor de R$ 43.143,92. Da Câmara dos Deputados, informando os recursos no orçamento da União pagos ao município de Pitanga, de janeiro a setembro de 2010. Da Câmara de Deputados, informando dos recursos no orçamento da União empenhados ao município de Pitanga, de janeiro a setembro de 2010. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação do recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Saúde Bucal no valor de R$ 17.200. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Incentivo de Implantação aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, no valor de R$ 20.000. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, no valor de R$ 54.684. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Centros de Especialização Odontológica, no valor de R$ 6.600. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Campanha Nacional de Vacinação, no valor de R$ 4.943,57. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa do PAF, no valor de R$ 52.732,50. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Saúde da Família, no valor de R$ 51.200. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa de compensação de especialização regional, no valor de R$ 2.310,08. Requerimento número 200/2010. A retirada de pauta do projeto de lei número 6/2010, do vereador Luiz Assir Matos. Estas são as matérias de hoje, senhor presidente. Defiro os requerimentos apresentados. Passando para o expediente plenário, está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido. Presidente Edilson Vaz, ora presidindo a sessão pela ausência do presidente Leitano, que está internado, ainda está internado em Curitiba, se restabelecendo uma cirurgia cardíaca, e falando com ele essa tarde, está se recuperando bem, e eu acredito que talvez até o final da semana, no máximo começo da semana que vem, estará presente aqui no meio, em Pitanga, novamente. E quero saudar também os demais vereadores, saudar o funcionário doutor Maristela, que nos auxilia, o técnico nessa casa, e os funcionários da casa. E também quero saudar aos internautas, que tenho certeza que estão nos assistindo nesse momento. O vereador dessa casa, ora licenciado, vereador Adir, tenho certeza que está acompanhando os trabalhos dos vereadores dessa casa. Eu quero, senhor presidente, só comentar um pouco das eleições que transcorreram domingo passado, as eleições para presidente da República, que teve a vitória da candidata Dilma Rousseff, que tem a legalização e foi eleita democraticamente pela população do Brasil, com 50%, com mais de 55% dos votos, e tem uma responsabilidade muito grande para conduzir os destinos da nação brasileira. Nós temos de torcer e colaborar naquilo que nós, como cidadãos brasileiros, podemos nesse caso. Até quero confessar aqui que me animei com o pronunciamento da presidente eleita após sua eleição, quando fez um chamamento aos candidatos que disputaram a eleição com ela, no caso José Serra, e demais candidatos que se elegeram de governos de oposição, deputados, senadores, para defender os interesses do Brasil, que são muito importantes. Já temos notícias da implantação da CPMF, que o que eu escutei na mídia foi um pedido do governador eleito pelo Estado do Rio Grande do Sul, Tarso Geiro, do PT, que foi o primeiro que solicitou. E eu, no meu entendimento, eu sempre gosto de deixar a minha opinião bem clara, se a CPMF for implantada e for dirigida total, de toda a sua arrecadação para a saúde, eu acho que é uma das bases para ter um melhor atendimento através do SUS e a população que mais tem necessidade nesse sentido. Eu acredito que vai haver até uma melhora para a rede hospitalar do Brasil. Também tem projetos que foram aprovados que preocupam um tanto, principalmente na área das farmácias, através da Anvisa, agora é uma obrigação de todo o remédio, o antibiótico, ter uma receita e a farmácia que fornecer o antibiótico sem a receita pode ser caçado ao alvará de funcionamento. Então, é uma preocupação porque a população, às vezes, vai na farmácia e os que trabalham na farmácia fornecem muitos remédios antibióticos. É uma área complicada, eu entendo disso também, que é difícil. As pessoas têm algum problema de saúde, vão à noite numa farmácia comprar um antibiótico. E o da farmácia só pode fornecer com uma receita de médico. Permito ou não? Pois não. Vereador, obrigado pela parte. Muito boa tua colocação, acho, em questão na área de saúde, em questão dos medicamentos. Sobre em questão das farmácias, eu acho que foi tomada uma atitude válida, né, sobre a questão dos medicamentos, dos antibióticos. Porque o que acontece muitas, o porquê dessa preocupação, porque as pessoas, na verdade, como o vereador citou, vão na farmácia fornece, né? Então a pessoa, ele se automedica em casa. É aonde surgiu essa bactéria lá, que é a KPC, né? Então aonde que está acontecendo o surgimento disso aí, porque há muito uso abusivo dos medicamentos em todo o Brasil, né? Então a preocupação é muito válida, é muito boa, porque a saúde nossa e essa bactéria que invadiu, né, vamos chamar assim, ela mata mesmo. Você vê quantas pessoas estão morrendo nos hospitais por causa de uso excessivo dos antibióticos. Obrigado, vereador. Vereador Fabrício, realmente é uma preocupação, mas realmente tinha de ser tomada uma atitude, porque as pessoas se automedicam. E essa lei é mais por causa que as pessoas tomam muito antibiótico e cria resistência, o vírus cria resistência pelo excesso de antibiótico. Então, quem trabalha na saúde entende isso aqui e a gente entende também esse lado. Agora, eu quero chamar a atenção aqui, os novos pares, a preocupação que vai ter que ter plantões médicos, mais médicos atendendo nos municípios, porque as pessoas não vão poder ir lá pagar uma consulta particular. Então, deu um caso. Pessoas estão bem de saúde, mas de repente está com uma doença aí, a pessoa precisa de uma urgência, à noite tem que ter plantão, é lógico, tem que ter um atendimento de mais médico à disposição, porque tem que fornecer a receita. E os médicos, se vai particular, vão querer cobrar particular. É natural isso. E, então, eu acho que o poder público vai ter que trabalhar e viabilizar mais o atendimento à população durante as 24 horas do dia. Uma parte, senhor. Pois não, meu Roberto. É interessantíssimo mesmo. Dali a pouco, uma pessoa não está bem e chega na farmácia, não pode vender. E daí? Como é que ele vai fazer? Aonde que vai recorrer? Chega no hospital, que pelo menos o que a gente vê, que a procura é grande, a demanda é grande também. Chega no hospital, não está o médico. Pelo menos não está de plantão. O que que vai poder? De certa forma, vai dar um, olha, vai dar muito pano para manga. Porque as pessoas que chegarem e não encontrarem, nossa senhora, me desculpa até falar, mas vai muita gente no rádio no outro dia, vai em jornal, vai fazer um pereguera dos cornos, porque não foi atendido, a farmácia não quis vender, e daí? Aonde que nós vamos? Certíssimo, senhor. E daí a saúde vai ter mais compromisso ainda. Vereador Beco, vejam bem, que situação também que vai ficar os proprietários de farmácia? Porque eles não podem fornecer com o risco de fechar a farmácia, que vai ser rigoroso. Entendo também que eles tinham que tomar, o Ministério da Saúde, tomar uma atitude nesse sentido, porque realmente, quem está dizendo isso aqui, é as pessoas que entendem nessa área, que dizem que está criando resistência, então tem que tomar atitude. Mas o que nós sabemos, realmente, que os prefeitos de todo o país vão ter que ter mais médicos à disposição, 24 horas a população. Porque doença chega e não marca a hora. Eu quero... Mais uma pergunta, vereador. Só mais uma. Enfermeiro. E daí? Vai poder receitar um antibiótico? No meu entendimento, não. Porque o antibiótico já é uma coisa complicada, que tem que ser médico. Duas colocações ali. Questão por isso que eu falo que a Dilma até fez essa colocação da CPMF, acho que já até pensando nessa parte. Porque daí ela com certeza ela vai ter que trabalhar bem mais com a saúde, porque a preocupação vai ser maior. Né? Porque realmente essas colocações, a pessoa não pode... porque a farmácia, na verdade, ela é o... Vamos dizer assim, no modo bem grosso, era um quebra-galho muito grande, né? Então, porque todo mundo tem essa farmácia de confiança, tem seu farmacêutico, agiliza exatamente o fluxo, né, de atendimento nos hospitais. Em questão do que o vereador Meco fez a pergunta, o enfermeiro. O enfermeiro, na verdade, ele tem, o Corém, na verdade, né, ele dá uma certa margem que o enfermeiro pode fazer. Então ele pode, ele tem ele tem uma tabela o que ele pode fazer. Ele pode sim medicar, ele pode pedir os exames, mas determinados exames, determinados medicamentos ele pode fazer, né? Alguns antibióticos pode ser usado com o enfermeiro, ele é habilitado para receitar. O enfermeiro ele pode sim. Eu quero, será, senhor presidente, que vossas excelências são testemunha do que a gente fala aqui, está gravado, fica gravado na casa, que eu sempre defendi aqui nessa tribuna da área federal, mais empenho do governo federal na área de saúde. E primeiros pronunciamentos da presidente eleita, a Dilma, ela se manifestou nesse sentido, dizendo que ia trabalhar mais em cima do SUS, para as pessoas que mais necessitam. Portanto, a minha cobrança era verdadeira e era aquilo que a gente tem o conhecimento da população. Nós sabemos o que a população está sentindo aqui fora, que o SUS tem muita falha na área do SUS, muita pouca cobertura para certas doenças, é muitas pessoas na fila de espera para fazer uma cirurgia. Então, portanto, eu me animei quando escutei ela falando que quer trabalhar em cima para melhorar essa questão na área do SUS. Eu também fiz vários requerimentos, que já foram lidos aqui, de melhorias aqui, de melhor calçamento nas ruas da Pitanguinha, que tem muito buraco, aqueles calçamentos, na corrigida, tem ruas, estradas na comunidade para fazer patrulhamento, que está terrível, é no Gabelão, é no Rio Saudades, é no Rio, na Lagoa Verde, no Rio Quieto, aqui na cidade, ruas que o pessoal pede para fazer um patrulhamento, abertura de ruas, enfim, já está aqui dominado, já foi lido. Eu espero que o Executivo tome iniciativa para fazer isso aí o mais breve possível. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela atenção de todos. Ah, senhor presidente. Senhor presidente, me permite. Eu quero comentar que me percorri um pouco com o relógio e quero dizer que foi hoje, transcorreu o falecimento do pai da funcionária da casa, do nosso funcionário Isabel, o senhor Pedro Uber, professor da cidade, o passamento dele dessa madrugada. E eu gostaria que Vossa Excelência fosse feito um ofício de pesar à família, em nome dessa casa, solicitando. E também quero solicitar a Vossa Excelência também que se enviar um ofício de pesar à família da Kramer, lá da Vila Nova, também faleceu nessa madrugada, inclusive o enterro vai ser amanhã. Aqui é a mãe da Ed, que é atendente do posto de saúde lá da Vila Nova. Vereadora Olga também conhece bem ela lá. E eu gostaria que Vossa Excelência fosse que nesse ofício. Na verdade, obrigado. Está uso livre uso da palavra. Está livre o uso da palavra. Dessa palavra. Concedido. Senhor presidente, vereadores, eu também não podia deixar de solicitar, já que o vereador Carijó solicitou esse ofício de pesar à família do professor Pedro Hilbel, pai da Isabel, funcionária nossa aqui da Câmara, o seu Pedro, que foi meu professor também. Acredito que muitas pessoas, muitos daqui, vereadores, já passaram pelo ensinamento do professor Pedro Hilbel. Eu também quero registrar esse pedido, esse ofício de pesar à família, porque são tantas pessoas boas que estão até nós comentando. Fiz esse pedido. Esse ofício de pesar para a família também do senhor Tarcílio Fagundes, lá do Alto da Cruz, Corumbataí. A gente fica triste. Triste porque são tantas pessoas que tá indo. E a gente fica até intimidado, né? Porque não tem palavras para dizer para a família, não tem palavras para confortar a família, porque a perda é grande. Vereador, permitam Faz favor. Uma parte falando do seu Pedro. O seu Pedro, eu acho que foi uma das, como o vereador mesmo comentou, do professor, acho que uma das pessoas que eu já vi que tem uma caligrafia, acho que é uma caligrafia que eu vi até hoje, a mais bonita era do seu Pedro. Ele tem um... Esses convites de casamento, né? Normalmente, a maioria de Pitanga, ele mesmo escrevia, né? Muito, muito bonito. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Eu até queria justificar também. Veio uma resposta da Oi. De um ofício que eu fiz lá para Provorá. Provorá de cima. Um orelhão. e sinceridade, nós teríamos que tomar uma atitude. Porque são tantas respostas sem sentido nenhum. Informamos que o mesmo encontra-se em análise de facilidade e viabilidade técnica do atendimento, seguindo os critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Após a análise, caso a localidade possua os requisitos necessários, ela será incluída em nosso planejamento para a implantação do serviço. Eu não sei, claro que... Mas nós, quando reivindicamos, é porque tem um fundamento. As pessoas necessitam dessa facilitação. Só que o que acontece? A resposta que vem não diz nada. A gente não entende nada do que está dizendo aqui. Na medida do possível, atenderemos o pedido. E daí? Eu acho que teria que ter, já que essa análise técnica deveria ser viabilizada na resposta. Deveria ser esclarecida e conforme a análise, quais são os requisitos necessários para que nós já fôssemos agilizando quando nós pedimos, solicitamos esse telefone tipo orelhão. Eu até quero pedir para que a casa, juntamente com a assessoria técnica, que mande um ofício para a Anatel, ou até mesmo para a Oi, que na resposta desses pedidos tenha uma explicação mais, pelo menos uma justificativa mais. Eu acho que o Vossa Excelência tem toda a razão. Nós aqui estamos aqui para falar em nome da população e reivindicar para a população. É um exemplo, está bem parecido essas respostas da Oi, ou seja, de outros. E é o Brasil inteiro com esses problemas do orelhão. Brasil inteiro. Porque é para beneficiar isso aqui, celular. Para eles é vantagem. Todos. É vantagem. Eu quero dizer para Vossa Excelência que está parecido com a Previdência. Eu fui mexer com a minha aposentadoria, fui lá na Previdência solicitar umas informações, recebi uma cartinha na casa, vereador, dizendo que eu tinha um ano de contribuição. Para mim é uma baita preocupação, eu não sei. Aí eu fui lá, funcionário gentilmente me atendeu e falou que para mim esquecer aquilo, que para mim desconhecer aquela cartinha. Que aquilo era só sair no computador para ter que dar uma resposta. Quer dizer que a resposta se vazia. É para dizer que deu resposta. Então eu estou fazendo um exemplo para Vossa Excelência, que Vossa Excelência tem toda a razão, porque esses negócios de orelhão já está sendo parecido. É dar uma resposta vazia. E nós, o que vamos falar para a população lá, que é o resultado? Obrigado, vereador. Realmente obrigado, vereador. E nós teríamos mesmo. Não sei se seria um ofício, um ato de repúdio a essas respostas, bem como o senhor disse mesmo, vereador. E nós temos que engolir. Nós temos que engolir essas respostas que não diz nada. Vamos esperar. Dali a pouco, colocaram um orelhão. Assim, sem mais, sem menos. E às vezes já está na programação esse orelhão. Por falta até de informações de funcionários dentro, realmente, como o senhor diz, vem uma resposta dessa, dali a pouco, na mesma semana, estão instalando o orelhão. São coisas assim que não tem sentido. Então, eles também têm que levar mais a sério. Porque realmente, quando essa fábrica de fazer dinheiro, que são os celulares, enquanto isso estiver dando lucro, vai ser difícil mesmo, realmente. A dificuldade de esclarecimento, a facilidade das pessoas terem um orelhão, principalmente em lugares mais afastados. Mas eu até peço mais uma vez que a casa tenha um estudo, alguma coisa que faça com que essas operadoras, uma censura, pelo menos da Câmara de Vereadores. Faz favor, vereadora. Vereador, aquela comunidade não é de hoje já que necessita de um orelhão. É uma comunidade grande não sei quantas famílias, mas várias famílias, e não é um pedido que foi feito, mas é, já é o terceiro, o quarto, porque só eu já fiz também um pedido. E não instalaram, e está cada vez, eu acho que mais difícil, né? Está cada vez mais difícil esses orelhão. Nenhum funciona e não vejo instalar novos. Vossa Excelência falou que foi instalado alguns em algum lugar? É, realmente. Eu não vejo isso. Até por sinal, vereadora, tem uma historinha lá do Vorá, que eu não sei se o vereador Edilson tem conhecimento, algum vereador aqui, mas tem uma historinha que aconteceu, que quando foi solicitado aquele orelhão lá no Vorá, ele era para ser instalado lá no Vorá de Cima. Mas como chegou o veículo, as pessoas que vieram para fazer a instalação, perguntou que lugar que seria aquele, eles comentaram que era o Vorá. E não comentaram que tinha o Vorá de Cima, para a pessoa que veio instalar. Por isso que ficou instalado ali no Vorá de Baixo. Ah, no Vorá de Baixo. No Vorá de Baixo, ele tem. E esse telefone, esse orelhão, era para ser instalado no Vorá de Cima, pela quantidade de pessoas. Sim. É claro que nós sabemos que, porque lá e não aqui, mas na sequência que foi até na época, era para ter sido instalado no Vorá de Cima. Só me permite, vereador Meco, a gente se pergunta, será que compensa instalar um orelhão se não vai funcionar? Mas no Vorá de Baixo está funcionando, vereador. No Vorá de Baixo, acontece de problema com aqui na cidade. Aqui na cidade mesmo. E agora aqui mais na cidade, alguns vândalos que prejudicam, que vão usar o telefone e arrebentam, estragam. E não é só nos orelhões, né? Tem outras coisas também que nós temos até um certo problema. Vereador, permita falando de vândalos, uma coisa bem diferente de orelhão, mas falou do vândalo, eu me lembrei. Reparem, vão essa praça nova ali do centro, do Largos do Pioneiro, foi colocado uns postinhos de luz pequenos, bonito a hora que liga, à noite, vamos dizer, tem 50 centímetros. Vejam quantos que estão quebrados. Mas quebrado de entortado, tá caído no chão, sem nada ali, você vê. Então isso aí, a gente fala, os vândalos que acontecem na cidade, é a pessoa que usa, que depende daquilo lá, passa alguém à noite ali naquela praça, já está escura, a praça está bonita, bonita, sem iluminação, é as próprias pessoas que frequentam ali e quebram os postinhos de luz. Ela está sem iluminação, a praça. Os orelhões, você vai pegar, vai colocar o cartão para telefone, então tem cartão quebrado dentro, as pessoas mesmo quebram e fica lá dentro o toquinho do cartão ali, não tem como a gente usar o telefone. Obrigado, vereador. Até por sinal, vereador, até nós poderíamos até fazer um ofício, até uma solicitação ao executivo, porque nós temos na Praça Santana um monitoramento. Com uma conversa, com entendimento, talvez se nós conseguíssemos que tivesse uma câmera também voltada ou virada para a Praça do Lago dos Pioneiros. Aí sim, aí nós saberíamos, porque a Praça Santana nós não temos. Não aparece, vândalo. Me permita, por favor. Ó, bem colocado, como vocês estão colocando, o exemplo também aqui na frente da própria Câmara Municipal de Pitanga, também te exposto que quantas vezes foi trocado, uma semana quebraram tudo de novo. Então, eu acredito que o excelência colocou uma coisa bem certinha. Colocar mesmo uma câmera para filmar, para ver se esses vândalos, para começar a punir esses vândalos. É aquilo que eu sempre falo, questão de cultura. Realmente, vereador, obrigado. Realmente, isso é uma coisa, eu acho, peço também à mesa, que se manifeste, que a Câmara se manifeste neste monitoramento, até solicitando ao Executivo para que tenha um entendimento, uma conversa com a igreja, ou até mesmo as pessoas responsáveis que, pelo aquele trabalho que foi feito, esse monitoramento, tanto que nós sabemos, nós vemos pelas televisões hoje, quantos acidentes, quantos roubos, quantas pessoas que estão sendo prejudicadas e está sendo solucionado problemas através de câmeras que não tem nada a ver com aquele estabelecimento, uma esquina ou até mesmo um posto de gasolina, favorece ao... Tanto que hoje, até posso citar como exemplo, a frente da minha casa hoje é monitorada. Tem a Autoescola Pitanga, que tem uma câmera que fica diuturnamente ligada, mostrando, até gravando, filmando, tudo o que acontece quase que naquela rua, ali em frente à autoescola, em frente à minha casa, em frente ao hotel. Então, nós temos até uma certa segurança sobre isso, para que evite até um problema mais sério acontecer. Eu também não podia deixar de falar sobre, no último sábado, nós tivemos a continuidade, ou até o último dos vereadores que participou no programa do Juscelino Veloso, o qual eu quero parabenizar, que foi todos os vereadores, ou quase todos. Quero justificar também a ausência do presidente da casa, o Aritana, que com essa cirurgia, que é uma cirurgia, até o vereador Carijó já comentou, graças a Deus está tudo bem, está em recuperação, acredito que na próxima semana já estará conosco, pelo menos aqui em Pitanga, não digo já direto na Câmara, mas estará aqui em Pitanga, porque a recuperação dele, graças a Deus mais uma vez, está sendo quase que perfeita. E nessas entrevistas que foram feitas com os vereadores, eu confesso que foi bom. Eu acho que os vereadores mostraram, todos os vereadores que participaram, mostraram o que têm vontade, o que fizeram, o que vão fazer, o que está acontecendo na nossa administração. A preocupação de cada vereador. E mais ainda, este convite que foi feito para todos os vereadores que participaram destas entrevistas. Não sei se seria no próximo sábado ou outro. Um debate. Pelo que foi falado, pelo que foi dito, pelo que eu ouvi, pelo que o próprio Juscelino disse, todos os vereadores já que participaram, já aceitaram que vão participar. E mais ainda, nós não estamos aqui ou lá no debate, onde for, para se degladiar. Está às 2 minutos. Obrigado, vereador presidente. Para que as coisas aconteçam. Eu quero até, já terminando, aproveitando esses 2 minutos finais, nós estamos 8h05 já, quase em cima da hora de encerrar a sessão. Eu queria também aproveitar, nesse último domingo, tivemos a eleição, e também agradecer, vereador, agradecer as suas palavras, e confesso também que eu também fiquei contente. Fiquei contente quando ouvi a nossa futura presidente, já eleita, Dilma, quando falou de saúde. A preocupação dela, já de início, sobre a saúde, sobre como vai ficar a administração dela, como será a administração dela, voltada principalmente para a saúde, que é uma das preocupações, e quase que, acontecendo o que está acontecendo aqui em Pitanga, a nossa preocupação com essas audiências públicas, com essas pedidos de informações, essas preocupações, realmente o que acontece com a nossa saúde de Pitanga e o que vai acontecer para frente. Acredito que teremos bons resultados. Faz favor, vereador. Vereador Meco, eu só queria voltar um pouco atrás, assim, o Vossa Excelência colocou no debate de todos os vereadores, mas tem a questão de saúde do vereador presidente da casa, que tem que ser analisado, porque não sei se ele vai poder, eu, na minha opinião, de repente ele tem que evitar de participar, porque eu passei por cirurgia e eu sei a recomendação de médico. De repente ele tem que ser um caso especial, que tem que nem participar. É, realmente, ele nem participou, né, vereador? Ele nem participou, nem foi nessas entrevistas. Pelo que eu entendi, seriam os vereadores que participaram. Que participaram e que já aceitaram esse debate. Que eu não sei o dia que vai ser, daqui, se é a semana ou na outra. Mas eu quero também já agradecer os votos que foram aqui em Pitanga, que no primeiro turno Dilma ganhou e no segundo também. Diminuiu um pouco, mas acredito que as pessoas ainda tem o mesmo pensamento, a mesma direção, que se está bom, não vão mudar. Obrigado, presidente. Está livre o uso da, está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passando para a ordem do dia. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ordem do dia. Matéria da ordem. Senhor presidente, questão de ordem. Esses projetos que estão na pauta de hoje, por as comissões não deram parecer e só tem um na Justiça de Educação, então eu queria que Vossa Excelência fosse retirado de pauta e deixado para a próxima sessão, que é na próxima terça-feira. Os dois projetos. Então, vou pôr em votação. Em votação, o vereador foi favorável, foi assentado. Caso contrário, se manifesta levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Retirado de pauta. Sim, foi aprovado, retirado. Prejudica. O pequeno. Então, acabou a sessão. Vendo a hora do dia, declaro encerrada essa sessão, convocando para outra dia e hora regimental.